pé na porta. Tô de volta, então brisa no som de maloca e segura a revolta, os pés na porta. Aquele que só andava duro e hoje anda com o bolso cheio de nota. Recalcado de lei, não suporta as malditas, se joga e molha. Ai, mocinha, se comporte, se recorda do tempo que eu tava te querendo e você me esnobava e dava volta. E agora que meu mundo deu volta e tá chovendo, chovendo na minha horta. Você brota contando lorota, se faz de idiota e toma bota. Ai que eu sou pé na porta de meiota. Pode vir qualquer VT na bota que nós desenrola o barra e flota. Na reta chega perto na curva, nós entra tuxando e eles capota. Nós enrola o cabo da meia, chama numa roda e comemora. Ai nós pendurico, Diego Mix de meiota. Pode vir qualquer VT na bota que nós desenrola o barra e flota. Na reta chega perto e na curva, nós entra tuxando e eles capota. Nós enrola o cabo da meiota, chama numa roda e comemora. Ai, nós pendura e corte de meiota. Vem na bota, é algum mix de uma loca. É uma loca que toca meiota. Se comporta perfeita, concorda que eu sou pé na porta de meiota. Rego Mix, o moleque dos hits. O moleque dos hits. O moleque dos hits. Tô de volta, então brisa no som de maloca e segura a revolta, os pés na porta. Aquele que só andava duro e hoje anda com o bolso cheio de nota. Recalcado de lei, não suporta as malditas, se joga e molha. Ai mocinha, se comporte, se recorda do tempo que eu tava te querendo e você me esnobava e dava volta. E agora que meu mundo deu volta e tá chovendo, chovendo na minha horta. Você brota contando lorota, se faz de idiota e toma bota. Ai que eu sou pé na porta de meiota. Pode vir qualquer VT na bota que nós desenrola o barra e flota. Na reta chega perto na curva, nós entra tuxando e eles capota. Nós enrola o cabo da meia, chama numa roda e comemora. Ai nós pendurico, Diego Mix de meiota. Pode vir qualquer VT na bota que nós desenrola o barra e flota. Na reta chega perto e na curva, nós entra tuxando e eles capota. Nós enrola o cabo da meiota, chama numa roda e comemora. Ai nós pendurico, Diego Mix. Vem na bota, é algum mic de uma loca. É uma loca que toca meiota. Se comporta perfeita, concorda que eu sou pé na porta. Vai.